Tu misturei John Walter e Luiz. Sucesso. Ela chega no baile, doida pra causar. Quando vê o novinho, não pensei nem disfarçar. Da sua de bunda, ela não resiste. Fica louca, maluca, brisada de escolpites. Apagam-se as luzes, ela tá esticada. Bateu um tesão, fudeu, já quer dar uma. Piro, piro, piro, piro, piro, cara. Na novinha, na donzela, na santinha e na safada, vai. Piro, piro, piro, piro, piro, cara. Piro, piro, piro, piro, cara. Na novinha, na donzela, na santinha e na safada, vai. E o WhatsApp do sucesso é 07399753110 ou 11948223627. Alex Produções. Ela chega no baile, doida pra causar. Quando vê o novinho, não pensei nem disfarçar. Da sua de bunda, ela não resiste. Fica louca, maluca, pisada de scroll beats. Apagam-se as luzes, ela tá instigada. Bateu um tesão, fudeu, já quer dar uma. Piro, piro, piro, piro, cara. Na novinha, na donzela, na santinha e na safada, vai. Piro, piro, piro, piro, cara. Na novinha, na donzela, na santinha e na safada, vai. Piro, piro, piro, piro, cara. Na novinha, na donzela, na santinha e na safada, vai. Quero ver se vocês aprenderam, hein. Quero ver mais uma docinha. Piro, piro, piro, cara. Na novinha, na donzela, na santinha e na safada, vai. Alô, meu parceiro, Pacheco Festas e Baleia Produções. Tamo junto, viu? O rei do misturejo, Walter Luiz. Sucesso!